Liga pra mim, gostoso. Portal do Arrocha. Com problemático, paredão a proibida. Paredão e drone atrevida. Paredão do feio. Carrocelo Júlia, tamo junto, os paredões, qual que são aí, hein? Atenção novinha, vou lançar um desafio. Atenção novinha, vou lançar um desafio. Enche o copo até a boca, no comando Ianzinho. Enche o copo até a boca, no comando Ianzinho. Se ligue novinha, viaja o Paulo pra ti. Cê tá com a pepeca, cê deixa o copo cair. Cê tá com a pepeca, caralho. O xará.com, guiagito.com, via41.com, vocêaqui.com, filma ela, viu, negões? Ela vai descer gostoso agora, viu? Quero ver todo mundo com a questão aí, hein? Fim! Você que tá comendo água, abre seu paredão aí que ela vai descer agora, viu? Meteu o cabelo de lado, levantou o short. Oi, vem! Atenção, novinha, vou lançar um desafio. Atenção, novinha, vou lançar um desafio. Enche o copo até a boca, no comando Ianzinho. Enche o copo até a boca, no comando Ianzinho. Se ligue, novinha, viaja o palo pra ti. Cê tá com a peteca, cê deixa o copo cair. Mulheres gostem. O pretinho de quem?